Capítulo 3. E estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom, o primogênito Amnon, de Ainoã, o Jezreelita, o segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jezur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Cefatias, de Abital, o sexto Itrião, de Eglá, sua mulher. Seis lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Estes quatro lhe nasceram de Bate-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, e Elisama, e Alifelete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Alifelete, 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acás, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés. E seu filho Amon, e seu filho Josias, e os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e seu filho, Sealtiel. Os filhos deste foram Malquirão, e Pedaías, e Senazar, e Jecamias, Osama, e Nedabias. E os filhos de Pedaías, Zorobabel, e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, e Ananias, e Selumite, sua irmã. E Azuba, e Oel, e Baraquias, e Azadias, e Josabe-Ezede, 5 ao todo. E os filhos de Ananias, Pelatias, e Jesaías, os filhos de Rafaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías, e os filhos de Semaías, Atus, e Igal, e Barias, e Nearias, e Safate, 6 ao todo. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Azricão, 3 ao todo. E os filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7 ao todo.